plataforma é o Mike Thiago, considerando o 9735 livre. É 21, decolada ao 02, chame na frequência 119, decimal 35. 1935. Canto 1935. Salvador, no llegó una 864 la India. 119.35. Salvador, com 864. Consiga. Paciente da Índia, usando 220 para 170. Sob controle, frequência 119.35 MHz. Câmbio. Sinal Pronto-copo, 1094. Pronto-copo. Autorizado Fortaleza 370, via rota do plano de voo. Vista 10, primeiro curva esquerda, subida Momo, transição Frutin, 5524, transponda 1935, controle. Paciente 370 para Salvador, para Fortaleza, conforme o plano. Decola da 10, curva esquerda, Momo Frutin, 5524, transponda. Controle 1093-1094, está pronto para o pushback. Pronto, correto, botão 10, chama pronto, pushback acionamento. Está pronto, pushback acionamento, 1094. Autorizado acionamento, chame táxi, 1094. Tá. Salvador, bom dia, azul 4207 com a Índia para Guarulhos 360. Aguarde 4207, saída da EL, transição ótima. Da EL, ótima, aguardando, azul 4207. Paulo, tá 3191, não posso tirar estacionamento no fim. TAM 3191. Confirme, já desacoplou o gate? Ah, não adianta, cara. E pronto, para o Fred, é só nada. Cruzado, 3191. Chame, táxi. Estacionado, 3191. Para o táxi, gol 1094, 173 a bordo, 0330, Recife. Qual tem PAB? 173. Táxi autorizado através do portão 612, observe o pushback do TAM após livre o táxi até o ponto de espera. 1018 com a torre 1895, o TAM, gol 1094. Sente através do 612, como tráfico da TAM, quando prossegue, ponto de espera 1895, 1018, 1094. Afirma, o TAM está no 5, vai puxar a cauda até a parte 3 e o senhor passa como número 1. Obrigado, tá? Salvador, bom dia, gol 1094, próximo ponto de espera da 10, pronto. Com 1094, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no 1-0, 1-0-9-4. Voo 1094, autorizado decolagem, pistola 0, verso 100 graus, 109. Gente, decolagem autorizado da 10, voo 1094. Tá voando? 220, trocada cheia. 3191, táxi autorizado até o ponto de espera, pistão 10, via Índia, torre 1895, 1018. 7-2-2, ele está cliente, já vai ser da 1-0, tá? 3-1-9-1. 3-1-9-1, só curiosidade, o PAB máximo do 321 é 220? 220 passageiros, aí ele mais uma situação de 8, vai para 228 máximo aí. Aí faz o colo também. Valeu, bom voo. Valeu. Fala azul 4207. Prossiga. Seria nossa autorização, Guarulhos? Afirmo, autorizado Guarulhos 360 via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. 5531 no transponder, controle 208. 1935, bom dia, bom trabalho. Tá. 5531, o transponder 1208, controle Salvador, azul 4307. Corrige, controle opera em 1935. É 1935, controle azul 4207. Chame para o portão 8, azul 4207. Está pronto no portão 8 para o posicionamento, azul 4307. Autorizado acionamento, chame para. Chamará, 4307, obrigado. 6200 na escuta da Torre Salvador. Avisado. Baixa cá, 6200. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ajuste altímetro 1-0-9. 1-0-0, 1-0-9, 1-0-8, de pouso e baixa cá do 0-0. Torre, está 3191, bom dia. Posso esperar 1-0 pronto, visão 49 na curta. Então, 3191, mantém o ponto de espera da 1-0. Ciência, mantém o ponto de espera da 1-0, então 3191. Autorizado a alinhar e manter pistão 0, agilizando manobra. Alinhar e manter agilizando, tá 3, 1-9-1. 6200, no solo 122, tiveria à direita via Fox, solo 121, decimal 1. 21, decimal 1, oi? 121, decimal 1. 121, tá bem. Solo, Chané 6200, livrou, né? Chané 6200, tá aqui, Alfa Report, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Autorizado decolagem, pistão a zero, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 0 nós. Gente,864, autorizado por pista no zero, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 0, 9. Livre, pista no 0, voo no 864. 3191, decolar 224, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 35. 935, tá 3191, bom dia. Quero via Índia, torre 1895, 1018, bom voo, 4207. Via Índia, torre 1895, 1018, azul 4207, obrigado, até a volta. Para a próxima, Juliette. 6200, após a embreagem da azul, autorizado Juliette, portão 8. Pode no braço, portão 8, para o 00. Salvador, gol no 864. No 864, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Táxi Alfa, Juliette, portão 5. Torre Salvador, azul 4082. Azul 4082, tráfego do avistado, check trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Agência altímetro no 0 no 8. Família 18, tem livre pouso no 1-0, azul 4082. Salvador, bom dia, Azul 4207, ponto para a próxima. Azul 4207, visual com breve da companhia na curta da pistona zero. Visual, 4207. Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter a pistona zero. Pode embora da companhia, a gente mantém Azul 4207. Azul 4082, no solo aos 30, libere a direita via eco e chame o solo 121 decimal 1. Libere a direita via eco, solo 121, azul 4082. Guarde, copra no 556, daí o líder 1. Vai lá. Azul 4207, autorizado decolagem, pistola 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Iniciando Azul 4207. Alô, Salvador Azul 4082. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4082. Alfa Juliette, 01, 4082. Meu Romeu Oscar Bravo, prossiga. Romeu Oscar Bravo está direcionando seu circuito para pouso, atenção que está aqui o 5, senhora. A intenção é prosseguir para pouso no pátio militar? Pátio 5, senhora. Gente, reporte na curta da 17, Papai Romeu Romeu Oscar Bravo. A semana curta da 17, Bravo. Azul 4207, decolado aos 32, chame o controle de Salvador, sequência 119, decimal 35. Só as 3-5, obrigado. Curva esquerda, corrijo. Primeira curva direita. Dael Leda, após Leda, direto Irume. 5551, transponder, controle 1935. Estava autorizado a presente direto 4-5, agilizando, reporte solo controlar. Centro para check 1-10 graus, 10 nós. Ajuste de altímetro no 0-8. Sim, bravo. Pro 556. Vai lá. Oi, Salvador. Bom dia, voo 1162. Voo 1162, tráfego avistado, continue aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste de altímetro 908. Negativo. Aguardando autorização para pouso no 1162. TAM 3895 da Ali da Morte, Vago Red 4. Autorizado pouso, pista na zero, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, pista na zero, voo, 962. Fica bravo, considere só nos 36, livre corte, boa tarde. Voo 1162 do solo, aos 38, libere a direita via Fox, chame o solo 1-2-1-1. Eu ativo direita via Fox, traje 1-2-1-1 na porta, voo 1162, grato. 2 Salvador, Chané 6255. Chané 6255, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso, tráfego já avistado, ajuste altímetro na 08. 6255. Salvador, bom dia, gol 1790. 790 para Recife, aguarde cópia, Fuca, transição Aru. Gente, aguardando cópia, saída Fuca, transição Aru, 1790. Salvador, bom dia, gol 1962. Gol 1962, está autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 1962. 18, no voo 6255. Gente, achando 6255, pouso autorizado. Autorizado, pouso, fazer TAN-3895, pronto, copy? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo, pista 0, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5546, transponde, controle 1935. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo, decolagem 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva, transponde, controle 1935. Para o seu presente. Portal 9, chame pronto. Luna 790, pronto, código? Termativo, pronto, agora. Recife autorizado nível 370, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5556 no transponder, controle 1935. Então está autorizado Recife, nível 370, via roda do plano, decola com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, transponder 5556 e aí o controle de saída 10935. Correto, remota 12, chame pronto, gol 1790. Ok, mas nós estamos na remota, tá? Estamos no portão 7. Bom, comandante, agora 556, puxa o estacionamento 612. Gente, 1790. Bom, Salvador, 556, puxa o estacionamento 612. Autorizado, portão 6. Gol, 1556, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 1556. Paulo, Salvador, 6255, chamou na foto. Chamei 6255, autorizado. Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 6255. Mike, Golf Mike, confirmando parte 5, destino Valença? Salvador Valença, 500 pés autorizado, pistola 7 com decolagem com pro sul, chame torre para acionamento em 1895, aciona 0131. 0131, o Mike Golf Mike, controle 1935. Contador? 556, contact CLB 183, autonomia 3 horas e 3, antena confim. Vai, Golf Mike, confirme contador? 01. Chame torre 1895, bom voo, 1018 na justa. Bom, 556 autorizado, táxi, até o ponto de Vera, pista na 0, via Índia. Torre 1895, 1018 na justa, bom voo. Vê táxi a Índia, passa para na 0. 1895 ou 1098. Papapá, Mike Golf Mike, chama e pronto para o colégio. Oi, Salvador, Bono 556, quanto espera dono 0? Bono 556, autorizado, ar em área, decolar, pistona 0, vento 100 graus, 109. Vim, decola, pistona 0, Bono 556. Ok, o meu gosto, prossiga. Tem o transponder acionado? 0157. Autorizado RMA com sobrevoo Cidade Baixa. Decola em coordenação com a torre com ProSul inicialmente para cruzar o campo e seguir via litoral. Aciona 0157 no transponder, controle 0935. Gente, até o meu Golf, acione com a torre em 1895.018, bom voo. Papá Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Chame para decolagem, Papá Romeu, até o Romeu Golf, vento para cheque 1-10 graus, 10 nós, ajuste de altimetro 1-0-8. Bono 556 decolado ao 50, chame controle Salvador na frequência 119.35. 0935, Bono 556. Paulo Salvador, boa tarde, Oceania 6213, sua informação Índia para Galeão. Oceania 6213, Índia confere, está lida após direto do Ômega de Copa. Gente, agora. Solo Salvador, gol 1790, portão 7, puxa, estacionamento. Papapá, mais golf, mais pronto, decolagem? Vento 100 graus, 10 nós, já corte para o sol. Papá Romeu, até o meu Golf, prossiga. Papá Romeu, até o meu Golf, reporte fora do solo, vento 1-10 graus, 10 nós. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, decolador 5-4, para o Sistapuã, aguarde transferência. Meu Golf está fora do sol, 5-10, comprou a sua, já avisou com o aeródromo. Papá Romeu, até o meu Golf, reporte na curta da 17 para o cruzamento da final da 1028 sobre o eixo de decolagem da pista 17. Para na curta final da 17 para cruzamento até o meu Golf. Papá, papá, my Golf, my controle agora em 119.35. Prato, papá. Romeu Hotel, Romeu Golf, considere decolado ao 55, aguardando transferência na minha escuta. 55 vai aguardar transferência até o Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, tráfego avistado, autorizado cruzamento da 1028 sobre o eixo de decolagem da pista 1735, aguardando transferência. Autorizado cruzamento da 10, Hotel Romeu Golf, aguardando transferência. Autorizado cruzamento da final da 10 sobre o eixo de decolagem da 1735. Sobre o eixo da 17, Hotel Romeu Golf. Só uma Salvador, voo 1790, 134 POB, 3 horas e 25 de autonomia, alterna Maceió, pronto para o táxi. 1790, autorizado o táxi, fazer o ponte espera, pista 90, via Índia, torre, 1895, 1018, bom voo. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1090, via Índia, lá, torre 118, 95,018, voo 1790. Meia 2-1-3, pronto para cópia? Diga 6-2-1-3, escuta. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Irume. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0. Código 5561 e o controle 1-1-9-35. Índio Xené 6-2-1-3, autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo. A saída é da Euleda Irume, decolando a 1-0, curva direita, transponder 5561, 8935, controle de Salvador. Portão 8, China 6213. Correto para posicionamento. Tá, obrigado. Controle 119 decimal 35, até o meu golfe. Torre Salvador, gol 1790, ponto de espera está pronto. Gol 1790, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Gente, autorizado a linha de decolada 1-0, gol 1790. Salve Salvador, bom dia de Papapapá, do Lourdes de Serra. Lourdes de Serra, bom dia, só confirmando plano para Boipeba. Atenção, Serra Delta Lima, África. Sim, só um minuto para a cópia. Na guarda do relógio de Letícia. Para suspeito, acionamento 3895, portão 09. Portão 09, 3895, autorizado, chama para o táxi. Demorar, 3895. O Juliette Serra responde novamente? Fica na escuta. O nível que vai pra Boipeba? Solicita o número, pai. Gente. 8. 08. Vai dar a pista livre, Tango Lima. Delta Lima Oscar no meu pé, sai no corredor axé, curva à direita, pista 17, código 0116 e o controle 119, decimal 35. 0116 no transponder, decola da 17 como curva direita, restrito 1-1 no corredor axé, 3 no POB, controle 1935 do Lula Juliette Serra. Lula Juliette Serra, acompanhamento correto, me confirma apenas o pátio. Pátio 5. Pátio 5, acionamento táxi decolagem, agora 14-8895, tem um ótimo voo do Lula Juliette Serra, ajuste 1-0-8. Ajustado de 18-1895, a torre do Lula Juliette Serra, bom dia. Controle, Salvador, uma planilha, passando o Tango Mike Romeu, mais um minuto. Apone, Tango Mike Romeu, um minuto para qualquer. Nossa, Oscar Bravo, muito bom dia para o Cira. Gente, é o número 2 para a cópia, aguarde. Autorizado, táxi, reporte na taxiway papá. Ajuste no 08. Boa tarde, torcedor. Voo no 962 no ILS Extreme.